André Cedês, a potência dos paredões. Rasga no paredão. Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito. Invente é sal, olha as comadres passando mal, que legal. Hoje já deixou nenhum canal, tá nevando em Portal, já resgata o Manaus. Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra. Os homens tão na esquina, cortando a lombra. E hoje tá na titã, vai cortando a onda. Nunca vi mais grande. Quando eu tô na boca, eu vivo mudo. Ninguém sabia que era todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Tá hora tu vai acabar tomando susto. Olha o caminhão do elemento, é o passo, é bem lento. Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura. Disposição pra tomar duas viaturas. Voltando assim tá uma mistura. Morando na praia, mesmo assim a vida é dura. Pra gerar suave, do nada o clima muda. Vai passar na frente a máquina que te costura. Ela te costura, vai, vai. Quadrada na beca de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Na hora tu vai acabar tomando susto. Se adianta, tu tá inteirado. Que o nego é considerado. E anda com vários do seu lado. Da oeste pra zona sul. É o terror do Pirambu. Veio pra arrastar todo mundo. É ele que faz a feira, que traz a cera. É a pica, é a bagaceira. Tu quer o besta, é a nada. Muita experiência, 10 anos de caminhada. Tá sempre se arriscando na missão, nunca deu falha. Quadrada na meta de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando susto. Vai acabar tomando susto.